Carmel à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Descobertas. Em 96.2. De França, Orleans, para todo o mundo. Em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Sexta-feira já chegou. É tão bom. Esta noite vou sair. Vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Boa tarde, olá, boa noite. E é isso mesmo, sexta-feira à noite. E vocês vão ter com quem? Vão ter comigo, vão ficar aqui comigo com a Silvia no programa Descoberta até às 19 horas. E justamente para anunciar este fim de semana que acaba em... Espero que tenhamos um bocadinho mais de sol do que tivemos esta semana toda. E justamente para termos ao menos um bocadinho de sol, fiquem comigo, assim vamos ter música. E a música vai nos dar vontade de sorrir e de estar de boa disposição. Até já, fiquem comigo. Na segunda vou voltar. Esses dias sem te amar. Terça, quarta, quinta-feira. Que canseira. Só nas vistas do melhor. Volta de pouco, meu amor. Para estar até a dormir. Gratidão, oh mano. Yeah, yeah, yeah. só quero viver em paz. Com a minha fé longe de coisas más, eu vou ser feliz hoje, pois ainda não sei o que o amanhã traz. Porque a vida tem magia, magia, magia. Porque a vida tem magia, magia, magia. Vou acordar pela manhã, tomar o meu café e espreitar pela varanda. Quero ser alguém na vida, por isso já estou em pé. E quem luta sempre alcança. A casa numa desarrumação e para levantar os putos quase que foi a reboque. Ontem não passeei o cão e hoje foi por um triz que eu não pisei a sorte. Mas é assim que eu sou feliz, sou feliz, sou feliz. Não quero saber de rumores, nem de conspiradores, nem do mal que o mundo. É assim que eu sou feliz, sou feliz, sou feliz. Não quero saber de rumores, nem de conspiradores, nem do mal que o mundo diz. Só quero viver em paz. Com a minha fé longe de coisas más, eu vou ser feliz hoje, pois ainda não sei o que o amanhã traz. Porque a vida tem mais. Está entre todos, nas cidades e nos morros. Está no mar e está no rio. E como um bom degustador, saboreio com amor dessa magia e sorrio. Está no abraço de um amigo, ou em certas verdades que eu não digo. Está no conselho de um pai, no colo de uma mãe. Está no sorriso de um filho. Está no conselho de um pai, no colo de uma mãe. Está no sorriso de um filho. Mas é assim que eu sou feliz, sou feliz, sou feliz. Não quero saber de rumores, nem de conspiradores, nem do mal que o mundo diz. Mas é assim que eu sou feliz, sou feliz, sou feliz. Não quero saber de rumores, nem de conspiradores, nem do mal que o mundo diz. Só quero viver em paz. Longe de coisas más, eu vou ser feliz hoje, pois ainda não sei o que o amanhã traz. Porque a vida tem magia, magia, magia. Porque a vida tem magia, magia, magia. Amor, mas eu descobri assim que ela olhou para mim. Um jeito tão delicado e um cheiro tipo flor. Como é possível? Como é possível? De uma semente sem água nascer uma flor na mão. Rosa, deixa-me dar de uma rosa. Eu sei que não cheira nada. No meu jardim tudo que nasce é saudade. Uma foice e com uma enxada, eu arranquei todas as flores que me lembram de ti. É que nenhuma consegue cheirar melhor do que tu. Desculpa se eu sou insensível, eu só não sei como é possível. como a pétala, olha como ela, olha como ela. Deixa-me dar-te uma rosa, olha como ela, olha como ela. Olha como a pétala pousa. Oh, na minha voz, eu vim da semente que agora deu fruto que dá para alimentar todos nós. Saudades da terra dos meus avós, porque essas memórias são portas de abrigo e ajudem para escravo das voltas da vida, onde não há espaço para tetos de vinho. Eu quero subir o degrau das nuvens e abraçar quem já foi e não volta mais. Eu quero correr para o meu antigo e dizer-lhe que nós já não somos iguais. Eu quero viver de mãos dadas com paz, ficar longe de energias más. Da minha terra, de cada esquina perdida do mundo, onde essa saudade não erra. Lá onde a dor não tem lugar, onde eu confesso com lua, onde eu reunir a família de novo é sempre um motivo a celebrar. Awe, awe, awe, o povo que eu amo fica além. Vê-se de onde a minha mãe vem, e no fim do dia vou brindar com quem me fica e com quem mora no meu pé. Para tentar fazer algum coisa séria. No bem de baixo, no bem de gueto, segredo é viver vida sem medo. Já flama tudo, tá passa. Já flama tudo, tá muda. Fica apenas em braças, tento lembranças do tudo. Esse quem conche na terra. Já flama de acusas muda. E eu sou na quinta só. É porque ela pensa no tal. Sempre música, e hoje acho que vos vou deixar só assim ouvir música, descobrir alguns temas novos, ouvir de novo uns mais antigos, mas vou-vos deixar ouvir música para preparar o vosso fim de semana, porque certamente que alguns já estão de fim de semana, já estão aí de férias. Se for o caso, boa viagem para vocês. Para quem está a trabalhar, boa coragem, trabalhem bem, façam cuidado com vocês. E vamos ouvir Pedro Brunhosa com a Sara Correia. Que o amor te salve nesta noite escura. Nesta noite escura, e que a luz te abrace na hora marcada. Amor que se acende na manhã mais dura,

destino de quem se ama. Este é o destino de quem se ama. Andas que é pura jeito. Andas que é pura jeito. Juro o meu amor que um dia eu aproveito. Já não sei o que fazer, resistir a tanta paixão. Quando tu vens fico a tremer, és meu pecado por acaso. Chegas de mansinho e vens-me seduzir, provocas-me depois dizes que não queres mais. Usas e abusas, mas vou-te dizer, na próxima daqui já não vais. Andas que é por jeito. Andas que é por jeito. Andas que é por jeito. Juro o meu amor que um dia eu aproveito. Andas que é por jeito. Andas que é por jeito. Andas que é por jeito. Juro o meu amor que um dia eu aproveito. Já não sei me controlar, para resistir a tanta loucura. Quando tu vens é para arrasar, mas que mulher ninguém te segura. Chegas de mansinho e vens-me seduzir, provocas-me depois dizes que não queres mais. Usas e abusas, mas vou-te dizer, na próxima daqui já não sai. Andas que é por jeito. Andas que é por jeito. Andas que é por jeito. Juro o meu amor que um dia eu aproveito. Andas que é por jeito. Andas que é por jeito. Andas que é por jeito. Juro meu amor que um dia eu aproveito. Andas que é por jeito. Andas que é por jeito. Andas que é por jeito. Juro meu amor que um dia eu aproveito. Andas que é por jeito. Andas que é por jeito. Andas que é por jeito. Juro meu amor. Sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Eu pensei em te dar o meu amor, te dar meu coração. Eu pensei em jogar tudo pro alto e assumir essa paixão. Ir até a sua casa e pedir a sua mão. Mas parei e notei que era tudo ilusão. Eu não quero compromisso, eu quero namorar. Sair por aí sem hora de voltar. Eu não quero me amarrar, eu morro de medo de uma aliança apertar o meu dedo. Quero beijo, quero amar, sair todo dia. Beber uma gelada e cair na folia. Porque a vida de casada é tripla de parentes, é uma agonia. Pensei em te dar o meu amor, te dar meu coração.

bate o pé do Jorge Amado e vamos continuar com mais um tema, João Paulo Rodrigues, com o tema Sempre Tu. E eu, é sempre eu, sempre aqui, vocês com a Silvia, na companhia da Rádio Arcancel no 96.2, com o programa Descoberta até às 19 horas. Fui gastando a sorte e no ciúme eu fico mudo. Vou de mal a pior por tua culpa. A nossa história dava um fim, onde os heróis perdem no fim e acaba mal. Um dos vilões triunfam no final e uma canção de refrão triste, melodia que desistes de me cantar. No fim, no fim é só tu que resta. Sinto o teu toque, o teu perfume, sendo escuro. Sei o teu sabor de cor da tua boca e a culpa tua. A nossa história dava um filme, onde os heróis perdem no fim e acaba mal. Os vilões triunfam no final e uma canção de refrão triste, melodia que desistes de me cantar. No fim é só tu que resta. trabalho, não me interessa o seu glamour. Pode se bem, eu lhe peço, ou ponho-lhe um processo de atentado ao pudor. Que mulher tão imponente, mas eu sei que é boa gente, tem um pouco de malícia. Não me importa nada, não, de ir já para a prisão com uma mulher polícia. Falta o ar. Meu cidadão, venha comigo para as quadras. Serei ladrão, vou roubar seu coração para não voltar mais para casa. Meu cidadão, vou ter que o algemar. Que mulherão, ai, até me falta o ar. Meu cidadão, venha comigo para as quadras. Serei ladrão, vou roubar seu coração para não voltar mais para casa. Até me falta o ar. Meu cidadão, venha comigo para as quadras. Serei ladrão, vou roubar seu coração para não voltar mais para casa. Meu cidadão, vou ter que o algemar. Que mulherão, ai, até me falta o ar. Meu cidadão, venha comigo para as quadras. Serei ladrão, vou roubar seu coração para não voltar mais para casa. Meu cidadão, vou ter que o algemar. Serei ladrão, vou roubar seu coração para não voltar mais para casa. Meu cidadão, venha comigo para as quadras. Serei ladrão, vou roubar seu coração para não voltar mais para casa. por fora te odeio. E agora vamos continuar com o Miguel Azevedo. E o Miguel Azevedo vai nos cantar o tema Faz Ela Feliz. Vamos lá ouvir. Fiquem por cá, fiquem na Rádio Arcadiciada. Seu doce mel, mas o olhar brilhou quando cruzou no meu. Só sei que resultou, sei que ela já ficou. Não queria magoar que aconteceu. Faz ela feliz, como eu sempre fiz. Nunca irás conhecer ninguém como ela. Vai com tudo então, vive essa paixão. Vai com tudo então, vive essa paixão. Esse sorriso como amo dançar com ela. Para tirar de mim, não sei se resultou, pegou ou que restou, mas sinto que ela está melhor assim. Amigo, não pedi ao mar seu doce mel, mas o olhar brilhou quando cruzou no meu. Só sei que resultou, sei que ela já ficou. Não queria magoar que aconteceu. Faz ela feliz, como eu sempre fiz. Nunca irás conhecer ninguém como ela. Vai com tudo então, vive essa paixão. Ela dessa que lhe digas como ela é bela. Faz ela feliz, como eu sempre a fiz. Ela adora sentar a dois à luz da vela. Vai com tudo então, vive essa paixão. Desce o sorriso como amo dançar com ela. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Simpática é, gatinha também. Mas sempre que saímos juntos, tá de olho em alguém. É TikTok, é influencer. Mas sempre que namoramos, tá tentando alguém. A internet inteira sabe quem você é. Moderninha, é a poderosa. Só pensa em curtir a vida, tá sempre na moda. Fez o lelele pra me apaixonar, tererê tchê tchê pra me machucar. O meu coração não suporta. É a princesinha, é a perigosa. Não faz

sim, música diferente. Santa Maria, Eu Fui Eu. Deixando-me ao sabor do vento, meu amor. chez Direct Assurance en cas de sinistre. Esquecer a França, broa com sardinho, vinho verde numa tasca, tio de uma nação, sou português imigrante, para aquecer o coração, uma divana bem picante. Até que eu estou feito, é broncar a boca puta, coxa mal criado, sou do norte, sou tente, com a pimenta derruba, o que você na base, bomba no meio do peito, sabe bem, bem, bem. Azar! Qui nous appelle pour tout son corps aujourd'hui ne disent pas qu'ils sont victimes d'une perte de culture d'identité. Jaloux de ceux qui cultivent à son arbre raciné. Sou filho do fado, sou filho da mãe. Do rancho minuto e o povo de uma cidade. Uma mistura 100%. Alguma luz de sangue quente. Orgulho de ser português. Somos um povo diferente. Até que é o teu pai, quebra um cala a boca puta. Pois sou mal criado, sou do norte, sou tético. A pimenta derruba, o ferro será a base. Rombo no meio do bem, sabe bem, bem, bem. Azar! ça me fait souffrir. Quand je pense à toi, ça me fait sourire. Ça me console quand je te sozinho. Jana, vivemos juntos. Mais que je t'aime à maizinha. Je n'irai jamais mes origines. Une si belle langue, un si beau pays. Obrigado, mãe, obrigado, pai. Pour où je suis même prêt à souffrir. Mais je préfère quand je nous vois sourire. Mais je préfère quand je nous vois sourire. La famille n'a jamais à tout prix. Jusqu'à notre dernier soupir. Merci pour ce que tu nous as appris. L'éducation, le mode de vie. C'est notre fierté, notre héritage. Maintenant la main se soutenir. Obrigado, mãe, obrigado. Étoiles plein la tête. Se dançar, eu dançarei. Oh, minha linda Maria. Continuar com a Mónica Mata com o tema Vem, Vem.

na minha. Ó minha gata linda, não sou traiçoeiro, ai eu não sou não. Entre quatro paredes te levo pra cama, não digas que não. Ó minha gata linda, não sou traiçoeiro, ai eu não sou não. Entre quatro paredes te levo pra cama, não digas que não. No teatro da vida sou um cavalheiro, e se me aceitares serei teu prisioneiro. Faço promessas de amor como vendo ilusões. Nasço novo na arte das paixões. Gata linda, gata linda, te levo pra cama, não digas que não. Oh minha gata linda, não sou traiçoeiro, ai eu não sou não. Entre quatro paredes te levo pra cama, não digas que não. Oh minha gata linda, não sou traiçoeiro, ai eu não sou não. Entre quatro paredes te levo pra cama, não digas que não. Perco-me no teu olhar como um viajante, na dança dos teus braços, no calor aconchegante. Uma noite comigo, isso não tem preço, como um mágico sumo, mas não desapareço. Gata linda, gata linda, gata linda, gata linda, gata linda, gata linda, gata linda, gata linda, se te apanhas serás minha. Oh minha gata linda, não sou traiçoeiro, ai eu não sou não. Entre quatro paredes te levo pra cama, não digas que não. Oh minha gata linda, não sou traiçoeiro, ai eu não sou não. Entre quatro paredes te levo pra cama, não digas que não. Mamãe vai fazer, mamãe Dançando com Ivete Salgado. Bom, Sangalo, lá estou a dizer as neiras. Pronto, olha, para hoje acabou. Bom, houveram para aqui umas atrapalhações, sabem como é? Quando se está a fazer emissão e vem sempre por cá alguém conversar, é complicado fazer os dois ao mesmo tempo. Mas pronto, cá se foi, cá se fez. Portanto, um grande abraço para vocês. Para mim acabou por hoje. Para a semana não vou estar cá. Vocês vão estar de férias, não vão ouvir. E eu vou estar de férias, vou ter um bocadinho de repouso. Boa continuação para vocês, aproveitem bem. Espero que tenham sol para a semana, que aproveitem isso muito bem. Uma beijoca, um abraço e até breve. Y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que tú solo empiezas. Mueve la cabeza y sacude duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta.